Começou no bairro da Terra Firme, periferia de Belém do Pará. Ali surgia um DJ que veio para revolucionar e criar tendências no movimento das aparelhagens. Ao passar do tempo, criou o seu nome e ganhou respeito pelo seu talento. E hoje é um dos DJs mais considerados no mundo das aparelhagens, conhecido como o Eletrizante do Pará. E agora com vocês. O DJ Júnior Eletrizante. Avisa todo mundo que o Eletrizante chegou. Cheguei, Floresta! O Eletrizante já chegou. O Eletrizante já chegou. Vai começar! E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Alô, Peru! E a pressão vai aumentar. Mais pólvora! Põe a mãozinha pra cima e grita! Oh! Joga pra cima! Oh! Joga pra cima! Oh! Joga pra cima! Oh! É na batida que eu gosto! Toma, toma, toma, toma, joga a mãozinha! Pode jogar lá pra cima! Joga, joga pra cima! Que o bagulho doido! Eletrizante, bota pra doidar. Vai, eletrizante, bota pra doidar. Que a galera quer pressão. E quem sabe que tá aí, ó. Eu tô gostando de uma prostituta. Puta. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Vai, moleque doido, e põe pra ir doidar. Explode, Florentina! A parada é putaria. Caçando puta. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais. Empurra. Toma no batidão. E doido! Coisas da vida. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. 3, 2, 1, agora! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Pode cantar bem alto, viu? Os olhos se encheram de lágrimas. E agora tô no beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida. E você só quis brincar com meu coração. Pode cantar! Mas eu sei a quem se faz. Tá liberado pra vocês, Floresta! Que bonita sua cara e vou ver você jurar me pedindo perdão. Thank you. pode sofrer. Que nunca! O bagulho é doido e a curtição é roda! Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Todo show ela está me querendo. Sabe que o eletrizante é o cara do mundo. Junior. Aqui pro lado esquerdo, meu grande parceiro Ciro. Rock de bicheiro, meu Ciro. Primeiro gol da tartaruga. Galera do Flamengo do Juru na Zeró. Eu tô voando alto. Vamos lá, vamos lá. Toma, toma, toma, toma, toma na batida. O eletrizante vai botando pra endoidar. Vai botando pra endoidar. Para de brava, menina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é tutada. Muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar na rua. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Mas ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Se você fica cansada, você desce pra um pouco. Se você fica cansada, você desce pra um pouco. Se você fica cansada, você desce pra um pouco. Fica uma vez, fica uma vez. Fica de novo, fica de novo. Fica uma vez, fica uma vez. Fica de novo, fica de novo. Ela é pura perfeição, ainda de favela. Hoje fica cheio de tesão, as qualidades dela. Você não sabe o que ela faz. Faz! Faz um chupiquete, boca louca, puta porra, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Toma, toma, toma, toma, toma. Vai, eletrizante! Se tu foi, não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de bobeira? Que tal dá tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá muito mais. E ser duvidado que tu é capaz. Você chuta o balde, nós mete o louco. Seja de baile, vai olhar toco. Tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver com sentimento, então. Bora aí, doidão! Só que tem uma amiga safada, dá um grito bem alto. Botou um chifre em 2019 e dá um grito bem alto aí. Quem levou um chifre também dá um grito aí. Quem acredita que o Remo vai dar uma pizza esse ano no Paysandu dá um grito aí. E a galera do Paysandu dá um grito bem alto aí. Que doido bagulho. O meu parceiro Raulinho. E aí, Raulinho. Vem pra lá, fiel, vem pra cá, amante. Vai pra lá, fiel, vem, vem pra cá, amante. Vai pra lá, fiel, vem pra cá, amante. Vai pra lá, fiel, vem pra cá. Olha essa música aí. Vai pra lá, fiel, vem pra cá, amante. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Para mim na GDS, não era ex. Para endoidar. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Amante, né? Ela quer colar com os caras porque os caras é milionário. Aê piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê piranha, hoje tu vai fudendo já. Vem de chinela. Avisa todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Robin? Quem é Robin? Vai pro Robin. Quem é Robin? Vai pro Robin. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do Mega Robson adora. As novinhas aqui do Rob, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, você vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucou. André Pinheiro. E aí, Glaucio, fala aí, menina. pira. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala, Júnior Eletrizante, tu... Meu parceiro tá aqui que gosta, né, Dark? Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme. Porra nenhuma, eu quero é putaria! Do meu empresário Luciano, tá na área ele hoje. O melhor preço do norte do Brasil aqui na Casa da Whisky, viu? Fechadão com o Júnior. Júnior. E doida! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior Eletrizante que vai te analisar. Júnior. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior Eletrizante que vai te analisar. Júnior. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô me... Hoje, além. Segunda de Robin no Caribe. Agora eu quero ver. Tô na segunda. O nosso Robin lá no Caribe. Próximo sábado, dia 11, tem Rob Crocodilo lá no Portal Show, viu, gente? Domingo, dia 12, Rob e Príncipe Negro lá no Parque Show do Binguim. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida... Aniversário do meu empresário, Bad Boy. Artista. E o Júnior Eletrizante. O pai Eletrizante. E o Júnior Eletrizante. Sexta-feira, Rob lá na sede do Maguari. Lá em Coraci, Vila Sorriso, tá em festa, hein? Tamo chegando! Rob da Coxinha, o Matheus, o mascote, tá por aí. Bora pra cima! Rob da Coxinha, primeiro pegamos ao lado. Doida, doida, doida, doida, doida, doida, doida. E quem tá solteiro? Nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Namora. Namora não dá. Namorada não. Meu amigo Malzinho. Ele é Erika. E aí, Malzinho? O Estevão. Namora não dá. Namora não dá. Bora pra 13! Meu coração quer ela, mas não qualquer um. Ao vivo e a cores. Mas é bandido. É só um pente ali vai embora. É só eu vim pra tu caixota desse. Quando eu já desci, quando eu já desci. É, nós é bandido e nós não. Aniversário do meu parceiro Popim GDG. E aí, Popim? Namorada não dá, namorada não. Thiago do Gerador Red, o Dieguinho, o Kaká e o GDG. Aniversário também da Carol das Problemáticas. Parabéns, Carol! Muitos anos de vida, sucesso, paz, felicidade e muito hobby nesse teu coração. Já! E produções. Ronaldo, Valarissa e toda a galera do time do Falange. DJ Jefferson. Aí, o agente. A volta do Ronaldo da Oi hoje. Depois de uma turnê pela Europa, o cara tá de volta. O negão do Robin, Bruninho Santos e o Gabriel. Quero me divertir. Hoje eu vou curtir um novo Mega Robinson. Eu quero ficar com você. Robin! O novo Mega Robinson, você vai se apaixonar. É o Mega Robinson. É o show, meu amor. Tomate e a Tita. Incansável, Matheus Menezes. Quem lê aí, Sabrina? É hoje que ele paga. É hoje que ele paga todo mal que ele. Galera do Palio Safadão. Cabelo ok. Fala, Maxê. Wilker. Gato Preto. Botar no Robson e tirar brava com teu ex. Botar no Robson e tirar brava com teu ex. Botar no Robson e tirar brava com teu ex. MC Rick na voz. Se prepara que a guerra vai começar. Se prepara que a guerra vai começar. A guerra tá chegando. E o soldado linha de frente. Se prepara que a... Ricardo Patrese. Se prepara... Vai pra guerra, diga essa. Se prepara que a guerra vai começar. Se prepara que a guerra vai começar. Se prepara que a guerra vai começar. Se prepara que a guerra vai começar. Se prepara que a guerra vai começar. Se prepara que a guerra vai começar. Se prepara que a guerra vai começar. Se prepara que a guerra. Bora doidar! Se... Hey, hey. Hey, hey. Sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você. Chama na Moreira, pra me levar. Minha amiga Pamela, vou escute você. Bora, Pamela! Sonho acabou. Vamos abrir, Gilé. Não vai ter desculpas, ouça, esqueça o meu nome. Fim da linha, fim da linha, fim da linha. Nicolau! Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora esqueça. Me esqueça, me esqueça. Não deu valor, eu... me deixou só. Me deixa... Você feriu uma criança que sempre te amou. Sempre te amou. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora esqueça. Me esqueça, me esqueça. Vou pra balada, pra balada. Solteira, pra balada. Solteira, pra balada. Solteira. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Meu parceiro Gago, e aí, Gago? Galera do Mula Ciegas, campeão hoje, né? E aí, careca? E ser feliz e dizer a você do meu amor. Porque me abandonou? Se foi, me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor. Pode ter um fim. DJ Lohan que tá tocando. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Pra se falar. Idiota. Pra se falar de amor, tem que se amar. Tem que machar. Se amar pra quê? Se eu sou da putaria. Eu vou pro Robson e só acordo meio dia. Comigo é tipo assim. Comigo é tipo assim. Comigo é tipo assim. Eu não nasci pro Rob, Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci pro Rob, Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci pro Rob, Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci pro Rob, Rob que nasceu pra mim. Alô, Melri! Tu quer falar de amor comigo? Eu sou um perigo. Iludo bem facinho e aciono os... Gabriel Beri, o rei do Guará. Não acredito. Guaraná, não tô DJ Jean, caceteiro. Essa visão. Eu era bem quieto quando eu era novinho. Virei bagulho doido agora que eu já cresci. Renancinho, tô nem vindo. Comigo. E aí, Renan? Comigo é tipo assim. Celo da GDG, tá lá. E que nasceu pra mim. Eu não nasci por Hobby Hobby. Que nasceu pra mim. Eu não nasci por Hobby Hobby. Bora, milha GDS. GDS, bora aí, doidão! Mas eu queria chegar aqui, ó. Segura a sequência, vai! Vinícius, obrigada, barbearia. É o do Juan, é nóis, hein? Hugo Lima, fala, Hugo! Desculpe o que passou, passou. E você? E você? Hoje eu vou sair pra curtir. Micael Silva! E aí, Micael? Novo príncipe, o som vai rolar. Por aí, só de boa. Eu vou sair pra curtir. Com a galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe. Facebook para Rodrigo, lotada Floresta. Nosso primeiro domingueira do ano. Olha como tá aí. Lotado, vamos juntos. É nóis, Rodrigo Carvalho, pra cima. Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. O Eriquinho e o Lucas da Nike. E o Irã da Ida. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Vou virar Pinheiro, Bia Grauce, as Marias. É, Virozinho, tô nem vendo. Ronaldo da Oi, o Negão, o Bruno, o Gabriel. E aí comigo os Menino Fronteiras. O fiel do Uber, que DJ Jefferson Santos. Eu não pedi pra que isso fosse aqui. DJ Alessandro Batidão. Era o Fábio do Comércio, hein? Tamo junto, hein? Mas você foi chegando. Vieira Design. Vem me conquistando. Coloca o Vieira Design no telão aí, Fagner. Pra provar o gosto do teu beijo. Matar meu desejo. Eu largo tudo. Só pra sentir o teu cheiro. Príncipe Pile. Dos Gladiadores. Perfeito. Vai lembrando, vai. Por onde eu vou? Penso em você. Não aguento mais viver assim. A noite cai. Não te encontrei, meu amor. Luciano, uma casa de uísque. Não chegou nem o cheiro aqui, viu? O poderoso cobra. É assim, né? Você com o DJ Júnior. Vai, DJ Júnior Eletrizante. Quem tiver apaixonado, segura os corações, porque a partir de agora eu vou começar a machucar. Ei, tio Eletrizante, toca aquelas marcantes que o meu pai chora. Ciro, e a sequência, Ciro? O cara escuta agarrado com o casco novo, mas ele pega e lembra daquele casco velho. O amor escolheu meu coração. É doida? Pra viver uma linda paixão. E essa aí vai do Ciro do TJ pra Clícia Lohana, com muito amor e carinho. A amiga Tita, ela é a Débora. Me levou onde nunca. Onde é o Fabi? Que pudesse chegar. Renasceu das cinzas. Caminhos estranhos eu andei. O Leonardo dos Fugitivos. Pra te só as lembranças, né? Graças a Deus. Amor, muito perigoso. Você me mostrou. O Deise Bastos. E aí, Deise? Felicidade está quando dois corações vivem uma grande paixão. Eu te amo. Segura! Show do Robin! Sempre no nome do cara! Betinho Promoções. E o meu empresário Bad Boy! Empresário Bad Boy. Bora as marcantes, vai! Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. O que tu quer, minha filha? Diz pra mim. Você quer um homem que te faça mulher. Pode crer. Vem no meu colo, vem. Vem aqui, meu neném. Gordo tartaruga. Hoje eu quero te dar amor. O homem do Batalha Sagitário. Eu não vou te aí, Nalan? Tudo certo. Está tarde demais. Eu não vou mais permitir o teu olhar. O Nicolau. Para a Beatriz. Vamos lá. O Tomate vai só lembrando. Minha Chita, tá por aí. Bora, Júlia. 24 horas pensando em ti. Quando te encontrei, aconteceu assim. Bora ver, Fagner. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. Não posso esquecer também do meu grande empresário, Malk do Ouro. E aí, Malk? Sempre fecharam com o Júnior. Cara, comanda, hein? Malk do Ouro no telão aí, garoto. E aí, Pablo? Fala, ketchup! WK, sou parceiro do Júnior. Um forte abraço pro Lobo lá, hein? Minha amiga Sâmia Torres. E aí, Sâmia? Fala pra mim. DJ Júnior. É se tirar de dentro. Um pouquinho, Jururas. Minha Miranda, tá aqui com a gente. E é o show do Rubi. Robson! Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu. Tec Tec Yuri, galera do Bebelossaldi. Valeu, hein? E não é normal me apaixonar assim. Meu coração. Galera que tá na festa, ainda não recebeu seu abraço, viu, gente? Eu tô lá aí no zap. Pode dar mandar mensagem aí. A gente manda abraço pra todo mundo aqui, não tem dessa não. Bora lá! Vem me amar. Até o amanhecer, isso é amor. Eu não posso negar com você. Chega primeiro lá, onde você for. Eu vou com você. Me tira de casa, eu quero te amar. Meu amigo Maxi, Aririane, Yara, e só vejo você. Ariadne, tá aí com a gente. É amor. Toda a galera lá do Bem Vestida! Forte abraço, viu, Maxê? Galera do Padre Safadão Herói! Imagino você, onde você está? Migo! Rocada! A Luana! O Bruno Aruba! Alô, Fiel! Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tem. Sâmia Torres, mais amigas, Vanária Freitas, Ingrid Mendes e a Tuana Rodrigues. Tá aqui com a gente. O que é o Guniba? Tá mandando mensagem. Tá doido, engraçado? Vem pra mim. Você parece que. Cara da Batalhadoria! Black! Vida continua. Meu parceiro Wendel. Fala, Wendel. Um dia, quando você menos esperar, onde o nome estiver, a minha voz vai estar. Jato Mil Graus! E aí, Felipe? Esse é o parceiro aqui do Júnior. Júnior. Marlon Tormento. Filha Tormento, bora, Celo GNG. Na abandona, viu, Celo? Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. Bora, Playboy. Ao teu lado agora. Bora endoidar, meu filho. Eu sou feliz. Amor. Bagulho doido, só presta assim. Louco, amor. A vida é louca e a condição é hobby. Vira doideira. O destino agora me faz viver. Sentir. Bob, lá na coxinha do Bob. Quando bora pra cima, bora, Matheus. Não sabe sobre. Viu, Pascote? Não vai desaparecer hoje, viu, Jigaçã? Sei que onde estive. O eletrizante do Pará. Pensando em mim. Minhas risas dos caixa-baixas são frias em ti. Velho peixe, tá aqui comigo. Se faz. Banda Rister. Um tremor. Raoni! Bora, Raoni! Rock doido, vai! André Pinheiro e a Glauci! É vestindo o Playboy, ele e o Murilo! Fala, Murilo das frutas! Eu amei, mas não vou procurar esse amor. Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso. Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. E você? Vou sair por aí andar. Lupita Maravilha! Que estou Diego Sanches! Aqui. Vamos relembrar! E não sou mais de ninguém. DJ Sidney, DJ Brasil, galera do Pelo Saúde, um forte abraço. Mas para o amor, não sou de ninguém. Eu vou ficar também. Os compromissos não quero com nenhum outro amor. Não sou de ninguém, pois me libertei. Coragem eu criei. Não ligo mais para o amor. Não sou de ninguém. Jefferson Santos, as musas Ailane, alô Mabel. Fiz tudo por você, minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. E você? Meu amor, será que foi? Bora, tormenta. Bora, vai. Os sonhos e planos, planos. E aí, Lorena? Rock doido, bora. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai Piperina, vai, Piperina. Já no telão, Paulinho Carnes, sempre fechado com o Júnior, o meu parceiro Paulinho Cachorrinho. O telão do Robin. Me apaixonar assim. Amiga Cíntia, o gerente Jefferson. Galera lá do Paulinho Carnes. Nosso amor é lindo, que eu me entreguei. Você é minha vida. DJ Joinha Pop, fala Joinha. A vida inteira. Diz pra mim. Aqui no hobby é uma loucura. Um abraço aí pro Cauê, o Mike, meu Deus, e Radional. Só jogador caro. Felicidade já não tem mais fim. E a Vanessa Quaresma com a gente, um forte abraço. E aí, quadradinho? Tribo do Batidão. Música. ontem. Forte abraço, hein? Vamos lá! DJ Jefferson, ao lado do Ciro do TJ. Ó, que doido. Bora lá, Nath. Tá na área, bora, Nath. Isso é Thiago. E aí, Balsílio? É como vício, você vem me procurando. Como faz desde o início, cada vez que quer. E a Taira? Bora, Taira. É como cio, no calor da minha cama. Você jura que me ama e me pede pra ficar. Logo agora que eu quase esqueci. WG28, a berbereca fecharam. O Flagner, bora lá, né, meu filho? Meu irmão, pelo amor de Deus, encerra esse auxílio lá. Meu grande parceiro, Dieguinho, o homem, é o gerentão da R.A. Boutique. Meu parceiro Anderson Rodrigo, galera da R.A. Boutique, Duque Golden. Forte abraço aqui do Júnior. Segura no telão aí, Fagner. É a R.A. Boutique, Duque Golden. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembrança. O eletrizante do Pará. Mas aí, Marley, ele lembra daquela desgraçada que acabou com a vida dele. Tu lembra também, né? Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei quantas vezes floresceu amor, mas você. Alô, Bial, GDS! Te dei tanto amor, me entreguei a você. Olha o Bruninho! Tamo junto, viu, Bruninho? Muitas milhas, nós! O pai quer brincar hoje, viu? O tempo resolvi não mais. Tamo junto, é nós! E procurar um verdadeiro amor. Deixando claro aí, filho. Decidi não mais sofrer. Encontrei um novo amor que mudou o meu. Fiel? E aí, fiel, no meu dura, fiel? Decidi não mais sofrer. Banda R15 disparando sucesso. Patrese, olha quem chegou. O Joe. Yo, yo, yo, yo. A performance que eu já tem você. Hey y'all, we gon' hit it right here. This a remix. Vai virar, vai virar, vai virar. Opa, opa, opa. O Ciro gosta de lembrar, gosta. Não dá bandura, garoto, não dá bandura. você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito. Já no telão aí, consigo te a loja, referência do vestuário feminino até a firme. Stephanie Lucas, da amiga Rayane. Segura no telão aí, garoto. Toda a galera do pote. E você? Eu sou do Tapanã. É nóis, Jayane. Tamo juntos. Aonde o H de fogo vai, eu pega meu robô. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube Super Pop. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube Super Pop. Eu sou do Tapanã, da galera. Pra cá. Seu fã mix, pra galera balançar geral. Então vai! E as mulheres solteiras podem jogar pra cima aí! Quem tem amigo couro, joga pra cima! Vai, eletrizante! Vai, eletrizante! Sábado, Rob e Crocodilo lá no portal, viu? Bagulho doido, todo mundo convidado. Vai ser essa pegada. Vai ser rock doido. Doido, doido, doido. E aí, Prendinha? Prendinha do rock, tá comigo. Do Guabá. É o que quero e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não... Alô, garçom! Eu tenho confusão. Aqui é o lado esquerdo do Rob. Alô, garçom! Rapidinho! Vou tirar você de mim, o nosso amor. Rob Rodrigues! Todos querem pôr um fim, querem nos afastar e tirar você de mim. Três noites de amor, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço, amor, não me deixa assim. E aí, Salles? Você me pensou. Bora lá! Meu amigo Estefan, tudo tu tinha pra mulher Pinheiro, minha Grauce, bora relembrar, meninas. Pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. DJ Rex, Equatorial, e a sua primeira dama. Mico Sávio, Matheus Menezes. Vem aquela! Tá comigo! Talvez você já Rafaela Rodrigues. Ingrid Gisboa. Vera Beni Belém. Vera Desária para Luciano. Debra Rosário. Vela Atida. Momento, não é bom nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito no Eletrizante do Pará. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome. Príncipe Pile, dos Gladiadores com a gente. Uma tatua. Valeu! Vem de amor. Junto está seu nome. Sequência. Realmente o cara vive. O cara que vive essa época relembra do tempo bom. Bora, Ciro! E o show do Ruby! Sabe a primeira vez que me apaixono. Dieguinho, o da TF. Se me tá aí comigo. E o Dieguinho do Gedes. Bora, Dieguinho! Achei que meu coração. O Cacá e a Camila. Parar de acelerar. E o aniversário esta noite. Eu vou te buscar. Que faz lembrar daquela noite de... Fala, Popim! Nos braços você adormeceu. Sua amiga Carol, a Jojo. Real. O Thiago do Sushi. Cinderela. Henrique do Esmascarado. Toninho do Sushi, um forte abraço, hein? A distância só. Seu parceiro. Pega, meu robô. Eu vivi com você. Eu vivi com você. Só uma noite de amor. Nada mais. Joga na batida, na batida, na batida. 3, 2, 1, vai! Piado. Vai esquentar de novo! Tenta. Toma. Piado. Vaiando. Tenta. As batidas eletrizantes! Vai eletrizante, põe no batidão. Alô, produção! Tudo no escurinho que a pressão vai começar. Tudo no escurinho que a pressão vai começar. A área tá pronto pra explodir. O DJ tá na área. Tudo explodir. Todos os canhões. Começou o rock doido. Fala aí, Ria Miranda, doido, da cúpula. Começou o rock doido. Doido. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel. Auxílio! teu ex e fala pra ele agora. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. O Diego Sanches, bora endoidar. Toma o chifre pra caralho e quer sentar na minha pipa. DI Produções. Idiota. Parabéns, Leandro, das meninas. E as partidas envolvidas chegam. E o eletricente bota pra endoidar. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando no cara. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando no cara. Todo show elas tá me querendo, sabe que o Puzi é o cara do momento. Fumo a da brava pra poder passar no tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Eu quero ver agora, eu quero ver agora, eu quero ver agora. Pode descer. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Luciano, 115 hoje, viu? Já é? Pra três, bagulho doido. Chama maravilha pra cá. Toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, safada, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Desce, desce, fica de quatro. Desce, desce, fica de quatro. Se você fica cansada, você desce para um. É no escurinho. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E quem? E o Júnior Eletrizante. E o Júnior? E o Júnior Eletrizante. Pode avisar que a putaria tá liberada, hein? Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! Joga, joga! Vai, moleque doido! Pode jogar, pode jogar! O DJ tá fim de rock! O eletrizante tá tocando e olha o que a bandida fala. O eletrizante tá tocando e olha o que a bandida fala. China! Caramba, o DJ que me pegou. É, nós é bandido e nós não namora. O DJ tá pegando nada. Vamos lá, DJ Sam. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de nós. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é B. E assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva? Quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão. Júnior. Quem é que tira o seu mel? Júnior. Deixa a maminha no chão. Deixa aposentado por enquanto. Não tenha dúvida, quem te traz o céu pro colchão? Quem é que tira o seu mel? Te deixa a maminha no chão. Acabou sua dúvida. As definições de rock foram atualizadas. Rock doido, rock doido, não pode parar. O rock doido não pode parar. Forte abraço aqui do Júnior, hein? Seu parceiro! E agora, quando bebo sem saída, porque tem que ter a minha vida e você só quis brincar. Que faz, hein, Japa? Mas eu sei, a que se faz a principal. Quem bebe, o que vou rir da sua cara e vou ver você chorar, me pedindo perdão. Pode chorar, pode sofrer. Pode chorar, pode sofrer, filha. Vem cá, vem cá. Ai, ai, ai, amor. Quem toca? Júnior Eletrizante. Roubaste meu sonho. Vai, Eletrizante! Forte abraço, meu parceiro Gilson. Lá do Gilson, meu xaló, Gilson. Já no telão, Gilson Lanches. Tamo junto, garoto. Essa parceira. Olha a Natasha! Bora, Natasha! Rock doido, minha filha, vai! Pode descer! Desce! Pode descer! Desce, desce! Briga de quatro! Briga de quatro! Briga de quatro! Briga de quatro! Retrospectiva 2019. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, essa aqui foi a música mais tocada nas aparelhagens. E começou aqui, viu? O Eletrizante do Pará. Dubidão. Bora, rato! Tu sabe que toca, né? Júnior. Pode cantar! Pra se falar de amor. Tem que baixar, muito importante. Eu já vivi o amor. E posso falar. Oh, eletrizante. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Mentiu, né? Ficou um vazio tão profundo, eu procurava um jeito desse pesadelo de despertar. Tão inocente, fui enganada, me entreguei aos teus carinhos, vejo aonde fui parar. Por um estranho sedutor, um homem cheio de malícia que não teve piedade. E o desgraçado, referido? Dei meu mais lindo sentimento e em troca recebi uma grande desilusão. Fui abandonada. Canta aí, canta aí! Faz o quê? Mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock e vou viver. Aí de repente o eletrizante vara com mais uma, né? Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Esquece não, sabe o que tu faz? Vem pro hobby, vem curtir, que tu vai encontrar teu novo amor por aqui, porque aqui é muito mais emoção. As musas! Alô, Mabel! Ela e a Elane! Vocês estão no show, vocês estão no hobby! E é o show do hobby! Do hobby! Do hobby! Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. E o convite? Único! No mês de domingo, o dia 12, diz que não quer. Aniversário do meu empresário Bad Boy. Vai ser lá no Parque Show no Binguí, reunindo as sensações. Show do Hobby e Príncipe Negro Retrô. Aniversário do empresário Bad Boy. Domingo agora! Lá no Parque Show no Binguí. Vai ser estouro, vai ser sucesso. Você não sabe o mal que me faz. Você me usa. batida. Na batida vai eletrizante, vai botando, vai. Quero um dia poder te encontrar e reviver aquele amor que não pude te dar. Onde você tá? Onde estás? Estou a procurar esse alguém que dê carinho, viva pra mim. Diz pra mim! Onde você tá? Vou te encontrar. Onde você está? Que não vem me ver. Volta pro Ramírio. Mundo levante. Deixa eu tocar. Vai, eletrizante! Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Um abraço pro Zizi. Juro não te. O churras da Breves. E aí, Zizi? Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer. Que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente como. Bora, Bexuca. Uma mulher. Bora, Bexuca. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Doito, é. Não, não vou. Juro não te quero mais. Porque me machucou. É Virgínio, Playboy. O Murilo das Frutas. Abusou. E aí, Murilo? O que bem quer? Que. Tamo junto. Como foi no sítio me entregando loucamente? Como que sei? Tô sabendo, hein, Murilo? O compisado passou lá hoje. Pegou uma dúzia de banana. Você vai me tocar. O que é que você é? Diz pra mim. Sou o seu... Pipirinha! Eu sou o seu cantor. Betinho Promoções! Sempre promovendo os melhores eventos do Pará pra vocês. Se você pretende viver um grande amor, sou o seu escravo. Vou trabalhar. Sou o seu senhor. Sou seu servo, seu inseto. Descubro a dor. Sou seu sexo, seu incesto. Seu. Meu brother Fagre. Criador. Vai rolar casamento esse ano, disque. Pense. Se eu não for patrinho, fazer mal onda. Sou um eremita, um mago. Meu vago. Que faz. Oh. 2020 começou um pouco estranho. Avassalador. Levaram meu soldado. Sou o que sempre quis ser. Sendo apenas o seu tombador. Apenas um outro cantor. Ah. Na batida, vai! Meu parceiro, o Nego Matheus. Bora, Matheus, pra cima, meu filho. Olha o giro. Chega a noite, meu bem, onde você está? Vem logo me amar. Eu vou dormir e vou sonhar com você. Aonde andará? Professora Andréia, desejo uma boa viagem pro TH Gomes. Charles Batedor. Tudo. E aí, Charles? Eu vou encontrar razão pra que eu. Tamo junto. Te esquecer. Agora vai, né, Patrícia? Não quero mais chorar, não sei te esperar. Sozinha, triste nesta solidão. E a Mabel! Grita, Mabel! Do meu coração. Vem logo me amar, não posso esperar. Que faz? Pede-se tudo. Eu vou encontrar razão pra que. Já tem cara, você sabe! Olha o cabo dançando! O Tietê ainda é que não brega. Já tem o performático tocando as melhores marcantes pra galera. Preparem, prepara o coração, já tem o cara. Música. particular, Dedé Belim. E aí, Dedé? Tá na área! Bora pra cima! Pode crer, é fera. Yes. Original. E o show do Robin! Sou louca por ti. E o quê? Meu desejo é você. Nunca te esqueci. Não adianta. O Nicolau! Vem cá, Nicolau! Não, coração. Vem aqui! Deixa eu te abraçar. Se eu quiser. Querendo muito abraço, diga essa. Você é minha paixão. DJ Zedilson de Elson. Tocando pra nós. Tô furacão de som. Hugo Lima. Tá por aí. Primeiro amor. Tec Tec, Yuri, DJ Sidney. DJ Brasil. Galera do Bebelo Sal. Já nós, hein? Onde toca pra mim. Um abraço, vem cá. Tô furacão de som. DJ Zedilson de Elson. E não me pede mais abraço hoje. Ronaldo da Oi. Ele, o Bruno, o Negão. E aí, Gabriel? Quero mais. Dani Belém. Moção, a flor da pele. Ele tá doido. O Águio. É doido. É. Mais lindo do século. Novo Mega Robson. A nova era espetacular.